Será que a vontade está vivo? Sabendo que nós pobres somos peças de um jogo perdido. E crendo na paz, no mundo melhor, ou ao menos, menos pior. Nos tornamos vulneráveis diante do sistema opressor que nos impôs de eterna escravidão. Graças ao ignorante que não pensa como eu, como você. O mesmo objetivo crescer e somente assim ter esperança. Alimentá-la com a nossa luta, constante e ciente do que queremos. Faz união, só assim venceremos. Temos uma arma muito poderosa em nossas mãos. Preste atenção, seja coerente agora e me ouça. Somos a maioria da população. Se não pensa assim e quer regredir, eu lamento. Talvez a morte pra você não seja tão ruim. Nascemos, aprendemos e morremos sem saber o verdadeiro sentido da vida. Descubra a parte boa que existe dentro de você. Aprender a viver, temos que entender. Nascemos, aprendemos e morremos sem saber o verdadeiro sentido da vida. Sonho com várias pessoas sorrindo, numa boa se divertindo. Imagine se fosse assim, o mundo seria um paraíso. Lindo, belo, longe das drogas. Que domina o embalo, que não se controla. Pode ter certeza, o sistema ainda acha pouco. É mais fácil manipular uma escola de loucos. Imagine um mundo sem droga, um mundo mais consciente. Imagine você de cara, pensando como a gente. Pensando para frente, visando sempre o futuro. Coração sem maldade, um sentimento mais sincero e puro. Só assim conseguiremos alcançar nossos objetivos. Unidos venceremos esse maldito sistema falido. Nascemos, aprendemos e morremos sem saber o verdadeiro sentido da vida. Descubra a parte boa que existe dentro de você. Aprender a viver, temos que entender. Nascemos, aprendemos e morremos sem saber o verdadeiro sentido da vida. Choro de um bebê, o futuro acaba de nascer. Prematuro, doente e já viciado. Enxuga as lágrimas da mãe arrependida, que desabafa no hospital com a enfermeira. Na sua ficha menor, criança órfão de pai. Logo após sua saída, também órfão da própria mãe. Foi pra isso que criou sua filha. E você, sua viciada, será que merece perdão? Não. Conselhos lhe foram dados, surra, caralho. Nunca lhe faltou nada, o que levou a chegar a esse ponto eu não sei. Eu não sei. E mesmo se eu soubesse, eu não iria responder. Aprender a viver, temos que entender. Nascemos, aprendemos e morremos sem saber o verdadeiro sentido da vida. Descubra a parte boa que existe dentro de você. Aprender a viver, temos que entender. Nascemos, aprendemos e morremos sem saber o verdadeiro